2.500 pés até a escolha direita e segue depois da saída. Nova transição Froti. Intercepta conforme o Luna 9 e segue conforme a ordem. Controle 120.8, transponder 5.4.5.1. Fezal 370 para Fortaleza, decolada 2.8, ponte aí a prota 2.500, curva direita, sai da velha Momo Frot. Exceto a Pesulo 1.9, segue como comando de plano de voo. 2.208 ao controle, 5.4.5.1, transponder levando 0.9. Rádio 2.09, minha chaminete para o Chibé Cacionete. Chama 6313, completa aproximação, chama 2, Salvador, 118, decimal 95. Completa, 6295, boa. Salvador, muito boa noite. Tinha o Chama 6313, está estabilizado na LS do Lula 28, visual com o campo. O Chama 6313, onde está o povo cruzado, pista 28, 2200 graus com 79. Está com livre, pouso 1-2-2, via agora à direita. Juliette Alfa, reporte no posto de espera dela. Esta 28, pronto, a gente na 020. Juliette Alfa, reporte no posto de espera 4298, achando a identificação via TPP1, deixa para o 1120. Chamando a identificação via TPP1, 1120, 4298. Salvador, boa noite, Azul 2782, Fama Alfa. Oi, Azul 2782, achando identificação via TPP1, chame no ponto de 10 da via TPP1, chefe. 5 autorizado a alinhar e decolar pista 28, vento 1 horas próximo a 2 horas. Confirmando a pele da decolar, mantém por até 2.500 pés. Alinha decola para 2.8, pode decolar até 2.500. Está atingindo 120. Patrulhei 98, desça para o nível 050. O ajuste em Salvador, 920. Para 050, o ajuste Salvador está dentro. Ajuste 1021. Avaliação, caso necessário, será melhor para 1-0. Imperial. É, na aproximação aí a gente pegou uma componente de vento já de 6 nós de cauda, tá? Ok, se continuar assim, saímos de campo para o zero. Tá, ok, agradeço. Manoção 3305, acionei identificação via TP-Piono, deixa eu matar o número 120. TP-Piono, deixa eu via 120, 3,5, aguarde a passagem do estado. Matará Santana. G2782, informe prática na posição de 10 horas, 17 milhas com rumo sul, mantendo o nível 100, com a R2321. Mas como os mais nível de descida? A descida para o nível 120, o azul 2782. 120. 3895, fomos prato de posição de 1 hora, 15 milhas com o rumo oeste, cruzando o nível 970 e descida para 120, com o rumo passando 72. Ainda mantendo uma centena autorizada o motivo. Obrigado. Uma centena, temos outro tráfego agora da companhia, na sua posição de 2 horas, afastado 33 milhas, com deslocamento oeste, cruzando no nível 220 e descida para 120. 123 em 20. É 3305, informe tráfego, posição de 11 horas, 30 milhas, com deslocamento sudoeste, mantendo uma centena, é 2321. Quem é que tráfego, põe na vista para 5972, achando a identificação dessa via IP para o nível 080. 080, mais. G2782, tráfego superado, desça para 2000 pés, o aviso 021, está autorizado a final do ILS Zulu, pista 28. Separado, prosseguindo para 2000, autorizado, prosseguindo para 1021, 3782. Azul, carregador, azul 4298. Azul 4298, completo final, chama-se Salvador, 118, desse 95. 18, 3195 azul 4298, boa noite. Estou em Salvador, azul 4298, no localizador. Azul 4298, vento 200 graus 05, mais avistado pelo autorizado, pista 200. Vento 208, azul 4298, 200 com quanto? 205 graus. Azul 4298, copiou. Libera na penúltima esquerda, traz uma cabeceira atrás. Entendi, Brasil, 4198. 15, tráfego superado, suba pelo nível 340. 340, Brasil. 973, chega no Juliette, Alfa, reposta no ponto de espera da pista 28, pronto, ajuste no 02. 1096 para o táxi com 138 de PLV, 3 horas mais 22 minutos ao Fernando São Luís. Bom, 1096, contorne o táxi, sigo companhia, reposte no fundo de espera, pronto, ajuste 1021. 1021, contorne e acompanhe, 1096. Para 3.000 pés com ajuste 1021. 3.000 pés 1021, 3305. E o 5972, número 3 na aproximação, reduza para 2509. 2098, sala 08, libera a próxima esquerda e chega até o portão 03. Próxima esquerda, portão é de número 03, próximo 42, Madrid. 5972, desça para 4003, o ajuste no 021. 4000 no 021, está registrado. Filme, completa a redução para 2209 e o 5972. Corredeira para 2009. Vai subir tráfego 13 milhões para frente, alta como 72, com grau de speed de 2009. Sim, reduzindo 2009, 3305. Ajuda 782, confirma sua unidade. Estamos com 80 agora, só. Você foi com a sua de manter 180 até o. 4 milhões para a cabeceira? Chama a torre Salvador, frequência 118.95. Salvador, Golo 096, Fagitário da 1, da 22. 096, eu vou te esperar. Estabilizado, Azuda 782. Azuda 782, continua a aproximação, guarde pista livre. 182, 10 graus, 072. Obrigado, bom dia. Número 5972, deixa para 2003, altura de sinal do ILF Julu para a pista 28, versão a navegação na produção, informe estabilizado. 2000 pés e o 5972, autorizados. Controle voo 93, voa na proa 200 para a direita, forma atrás. É livre de Gil, voo 973, apoio de Gil, voo e Leda, mantenha uma centena. Mantenha uma centena, pode vir, Leda, voo 973. 3305, completa aproximação, chama a torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 3305. 1973, chama de assista agora, frequência 128, decimal 35, alternado 123, decimal 8. 2235 e 232, dá logo boa noite. passagem do tráfego do aeroporto, manter a pista do 8. Positivo, após a passagem da aeronave na final, está autorizada a aérea em manter 928, gol 1096. Azul 4235, a sua modificação via IPIC, deixa para 4.6, já existe uma 021. IPIC, seu 4.6, pelo 21, 4235, tá? Conforme. Gêmea 3, não fez preparação, é igual a chamada. Preparação, e aguarda a chamada. Se possível, eu gostaria de decolar da 10, ok? Vento 220 graus, 089, pistola 28. Okay. 972, sobe aos 23. Cruze Alfa, aqui no 43, posição 6, Lima. Alfa, aqui no 43, 97, 2. Pista 28, vento 220 graus, com 07 mais. Autorizado a decolagem 28, igual a 290. Azul 4235. Azul. Após a chegada, vocês podem executar o SP da 28? Sim. Aviso 363, descida para 25006, o ajuste 1021, com o mesmo lugar no final do segmento. Sim, isso é aviso 363. Autorizado, descida para 2500, cobrir 21, reportaria estabilizada, azul 4235. posicionar a direita, para o trabalho. Volta. 260 para Guarulhos, autorizado. Decola da pista 28. Após a decolagem, mantém pronto até 2.510. Após curva esquerda, na pista da saída, São Bruno, linda transição ótima. Interceptando Fórmula 1, 07 com Fórmula 1. Controle Salvador 90, decimal 8. Transponda 5472. Ok, estou autorizado 360 para Guarulhos. Mantendo a rota Honda 28, mantendo a proa 2.510. Após curva esquerda no perfil da São Bruno, Leda Motiva. Intercepta o Cervulo 10 e segue conforme a rota do plano. 1208, controle 5472, transponde. 763, chame para o pushback acionante. Chamaremos, obrigado. Salvador, 1246, informação alfa. Rádio 1246, acionei identificação via chegada EPIT, deixa para 050. E aí, EPIT 050, 1246. Bono 096, cruzado direto a Buco, submantendo o nível 330. Nabucco 330, com 1206. Senhor, me chamo Recife agora na frequência 1262.85, alternado 1265.45. 3252545, Recife, 1209, obrigado, boa noite. Azul 4235, completa final, chama aqui em Salvador, 1198, decimal 95. 95, o azul, mais perfeito. Obrigada, seja todos. Salvador, azul 4235. 4235, reporte visual com campo estabilizado, evento 220 graus, 05 graus. Aí, visual com campo, estabilizado 4235. Estabilizado 4265, Brasil. 7, 4265, 2 autorizado, pistola 18. pouso autorizado na 284-235. Contato, achei a identificação e a tripulação no desse para o nível 90. Quando chegar a tripulação, aguarde a autorização do ILS X-Ray PC28 do ano 97. Decola na pista 28, janela 6303. mantém por até 2.500 pés, após curva direita no peixe da saída Aron, transição Aracaju. Após Aracaju, sai conforme rota. Controle 1-2-0-8, 3.5477. Utilizado a ILS 28, 1246. 1246, completa a aproximação, chama 272, frequência 1188.95. 1895. 1970, retira para a aproximação, para ser informado e